DJ Antônio Carlos, você é o mais pica, velho. Estúdio Salmos, esquina da sorte, Gil da Tecidos. Ai, Toninho, essa mulher é criminosa, viu? Essa é uma bandida. E essa bi, ela quer só os três oitão. Rebola na minha glock, é o som dos meio do verão. Quando quer, ela solta aquela pressão. Pede rajada pro álcool da AK sem supressão. E essa bi, ela quer só os três oitão. Rebola na minha glock, é o som dos meio do verão. Quando quer, ela solta aquela pressão. Pede rajada pro álcool da AK sem supressão. E ela mistura ali. Vai sentar pra mim e pros cria. Mistura lim. Vai sentar pra mim e pros cria. Eu toco radinho pra tropa. Ela quer sentar na tropa. 24 horas de putaria mó foda. E ela adora a droga. Quer toda hora. Dropa uma bala depois dá o fora. E eu toco radinho pra tropa. Ela quer sentar na tropa. 24 horas de putaria mó foda. E ela adora a droga. Toda hora dropa uma bala, depois dá o fora. E ela roubou um saco inteiro de cocaína que eu ia vender, e agora ela tem um problema. Toda bala na minha mala parece até sacanagem. Pedi lá, deixa que tu me mal vai conhecer a verdade. Tem de AR, tem de SIG, tem de AK e Makarov. Galinha X9, vou depilar esse teu bigode. Esse terreno, as balas que ela vai levar não é fine, não é de brinquedo. Foda-se, piseiro, vai ser pisadona. Sapo é veneno. Romão, coca, vai tolhar K2 eu no cu, diabo do arbunda. Vou te pegar, cai lá, vagabunda. Vou te pegar, cai lá, vagabunda. Romão, coca, vai tolhar K2 eu no cu, diabo do arbunda. Vou te pegar, cai lá, vagabunda. Vou te pegar, cai lá, vagabunda. Só pisadona. Esse negócio de piseiro não é pra mim. Meu negócio é meter bala mesmo, vender minha droga e que se dane. Esse negócio de sonho aí não tá com nada. Vamos é bala pra cima delas.